Bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje, dia 24 do mês de outubro do ano de 2021, agora são 9 horas e 30 minutos dessa manhã agradabilíssima e molhada de domingo. Nós estamos transmitindo ao vivo diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. Responde o Espírito de Verdade à questão 87 em O Livro dos Espíritos. Eles estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. O programa Visão Espírita tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e também pela USE, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba, além, é claro, de você, né, caro companheiro e cara companheira que está aí do outro lado nos acompanhando, que está junto aqui de nós agora, que nos ajuda também financeiramente a manter esse projeto no ar. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas ou os seus comentários. Como eu disse, estamos ao vivo no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, faça isso. Clique lá no botão inscrever-se. E além de se inscrever no YouTube, marque também o sininho para que você possa receber as notificações. Assim, sempre que um novo programa, uma nova edição do programa Visão Espírita de domingo, de quarta-feira, ou um evento especial for ao ar, você vai ser notificado aí no seu dispositivo, diretamente no seu celular ou no seu computador, com 30 minutos de antecedência, né? E além disso, pelo Facebook, você também pode compartilhar esse vídeo, né? Deixar o seu joinha lá, fazer o seu comentário, fale aí a cidade de onde você está nos acompanhando para a gente dar um alô para você. E compartilhando esse vídeo, você certamente ajuda, contribui para que essa mensagem de amor e de consolação da doutrina dos espíritos possa alcançar outros corações, mais corações que dela necessitam. Muito bem, nós temos hoje, eu tenho hoje a honra de estar participando do programa Visão Espírita como convidado e honrado estou em estar entre esses dois grandes irmãos e professores que me auxiliaram desde o início das minhas atividades no Espiritismo. Então eu tenho uma grande alegria de saudar o meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Wilson. A alegria de estar aqui com você é minha, você pode ter certeza disso. Minha câmera vive dando problema, eu vou ajeitar ela aqui, ó. Ó, que coisa difícil, rapaz. Essa sensibilidade, esse mundo tecnológico que a gente ainda tem que aprender muito, né? É uma honra estar aqui. Esse programa é um programa que a gente faz com muito carinho. Você veja como a espiritualidade lá atrás estava nos intuindo, porque e nós, de alguma forma, conseguimos captar, apesar do nosso ruído ainda existente em nossas antenas, e conseguimos montar um programa online. Se não fosse essa nossa intuição funcionar, hoje nós estaríamos fora do ar, esperando poder trabalhar dentro do estúdio novamente. E com esse movimento que nós fizemos, nós conseguimos hoje estar no ar de forma online e mantendo um trabalho de quase já 22 anos no ar, né? Trabalho esse que muita gente boa nos antecedeu e trabalha ainda, né? Aqui eu lembro de tanta gente desse projeto. E você já ganhou aqui um comentário aqui, ó, que o pessoal gosta quando você está participando, ó, Gabriel. Ó, bom dia, gosto muito da participação do Wilson, né? E nós temos aí já até uma pergunta, depois que se apresentar o Luiz aí, nós vamos abrir uma pergunta aí, tá bom? Um bom programa para todos nós. Obrigado. E agora é com essa mesma honra, com essa mesma alegria, que eu vou saudar esse companheiro, esse que eu conheci antes, né, pelo nome, pelo livro dele, o Vade-Mecum Espírita, e quando eu o conheci pessoalmente, falei, nossa, estou conhecendo o autor do Vade-Mecum Espírita, e hoje tenho a honra de poder trabalhar com ele, né, a alegria, ele que foi, né, depois do Alan e eu, que fomos assim, os primeiros que nos encontramos para falar sobre o projeto da União Rádio Web, o Luiz Pessoa Guimarães veio depois cutucando ele, que nos impulsionou, que nos empurrou, que não deixou a roda parar, né? E hoje o projeto existe, eu tenho certeza, muito em função desse companheiro, Luiz Pessoa Guimarães. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Hoje, em particular, um bom dia especial para o nosso amigo Geraldo, que está lá em Santa Maria, está nos assistindo, né? E que ele tenha um bom retorno, né, Geraldo? Porque acabou a moleza. Amanhã eu acho que você já tem que voltar para casa, né? Larga o filhinho aí e a vida toca para frente. Um bom dia a todos os nossos ouvintes. Olha a mensagem do Geraldo aí na tela. Ele está lá em Santa Maria, está mandando mensagem já, deve estar com uma... Está com medo de perder a vaga, porque não sei se volta mais, né? Então, que nos inspire sempre, meu querido Geraldo. Beijão para a família toda aí. Um grande abraço ao Geraldo, né? O Luiz sabe muito disso. Eu conversava muito com o Luiz no começo, quando fiz as primeiras apresentações do programa Visão Espírita, e me inspirei muito no Geraldo, né? É claro, ouvindo atentamente como ele fazia as suas abordagens, o seu jeito carinhoso de ser. Então, também, para mim, foi um modelo. Então, grande abraço para você, Geraldo, muita luz aí, e uma ótima viagem de retorno para você também. O trabalho está aqui te aguardando, com certeza, muito trabalho está aqui te aguardando. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, a gente, para iniciar, para introduzir, né, o programa Visão Espírita de hoje, nós selecionamos o texto denominado Avancemos Além, do Espírito Emmanuel. Texto extraído da obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier. Eu vou fazer a leitura do texto, de um breve texto, e logo mais eu vou pedir os comentários do Alan e do Luiz. O texto começa com uma citação do apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, abre aspas. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual Emmanuel. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa um curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia, sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. são quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Muito bem. Senhor Alain, querido Alain Diniz, está aqui por ordem alfabética, que está do meu lado aqui na tela. É, meu amigo, eu acho que essa é uma lição que fala para todos nós, né? Eu sempre brinquei muito com a minha filha. É, brinquei meio que falando de forma dura com ela, né? Que quando a gente pede desculpa, é o primeiro passo de alguém que se arrependeu de ter feito bobagem, né? Então, a gente tem que pensar antes de fazer, pensar antes de agir. Esse texto, ele nos remete a isso, né? Quando ele fala assim, ó, na última frase aqui, né? Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Quer dizer, que se eu estou toda hora tendo que pedir desculpa, é porque eu estou errando muito. Então, o ciclo tem que ser quebrado em eu não responder tanto pelos meus ímpetos e esperar um pouco e pensar um pouco antes de agir, para eu não ter que me arrepender depois, né? Porque o arrependimento vem, né? Até no livro Céu e Inferno a gente vai ter a lição de como a gente resgata uma falta, né? O arrepender-se é o primeiro movimento, né? Mas esse arrependimento só vai acontecer depois que a gente constatar que errou. Agora, como não errar para não precisar se arrepender? Aí que está. Essa é a grande lição a ser aprendida por todos ainda. Nós ainda... na psicologia, a gente fala que nós temos três instâncias psicológicas, né? O que é conhecido como id, hoje em dia é traduzido por isto. O ego, que hoje em dia é traduzido aqui no português por eu. E o superego, que é traduzido por um supereu. Então, o ideal é quando eu tenho um ego equilibrado e bem resolvido. Mas, normalmente, eu tenho essas outras duas instâncias que me impulsionam. O isto, que é uma energia que me empurra a fazer as coisas, e o supereu, que é aquele eu idealizado, construído muitas vezes pela nossa educação, pela uma religiosidade vivida na primeira infância, que nos freia desses impulsos. Então, o ego ele tem que ficar negociando, que nem aqueles desenhos que tem um capetinho e um anjinho, né? Ele tem que ficar negociando, assim, falar, ah, eu quero fazer, mas não pode, não deve. Ah, eu vou falar, mas fica quieto, ainda não é a hora. Ah, eu vou... Então, essa negociação que o ego fica fazendo com essas instâncias é uma negociação que a gente tem que levar mais a sério. E só com o tempo, né? Eu dando tempo, tirando de mim o ímpeto de agir sem refletir, tirando de mim o impulso animal da reação, tirando de mim a ação agressiva daquele que muitas vezes quer defender a verdade, mas levanta a espada para defender a verdade, tirando esta postura do ser atual, nós podemos parar de nos arrepender. Né? Então, nós precisamos quebrar essa atitude ainda impulsiva da criança mimada, né? Da criança que ainda tem em nós, que ainda nos leva a agir de forma terrível no mundo, e parar de errar. Parando de errar, a gente se arrepende. Por sinal, para concluir, Wilson, eu sempre falo que nós estamos num momento mais difícil da evolução espiritual, porque a gente já consegue discernir o certo do errado, mas a gente ainda faz muito errado, né? E faz hoje sabendo que está errando. Logo, sentimos hoje muito arrependimento pelos nossos erros. Mas é melhor se arrepender ainda do que permanecer no erro, porque aí é um começo de uma transformação. Mas o melhor, como Emmanuel nos deixa claro, era não errar, para não precisar ficar se arrependendo tanto e tendo que reconstruir tanto você e suas relações. É isso aí, meu amigo, isso. O Evangelho, né, ele fala a todo instante de trabalho, de ação. E Jesus, inclusive, diz que a fé sem obras é vã. E eu achei interessante também o versículo de Paulo, que você veja que a doutrina espírita fala muito na questão de atingirmos a perfeição, mas Paulo já falava. E você vê que na fala de Paulo ele tinha consciência que atingir essa perfeição era um processo evolutivo. E esse trecho de hoje, quando se fala de arrependimento, nós vemos aí como um paradigma nosso a Maria de Magdala, né? Porque ela se arrependeu praticamente uma vez só. Ela, do estágio em que se encontrava, ao se arrepender, ela praticamente atingiu o auge, que ela foi até o final como exemplo de uma cristã que assimilou tudo aquilo que Jesus tinha passado, né? Então, a transformação de Maria Madalena, ela, sem sombra de dúvida, é um paradigma para todos nós. Agora, em cada instante, por mais que a gente se arrependa, é interessante a gente também prestar atenção, né, sobre a repetição desses arrependimentos, porque aí vai exigir um movimento muito maior. Porque você criar uma viciação no arrependimento, isso aí é um sinal muito forte de que você vai precisar de um movimento muito mais amplo, porque a partir do momento que criou a viciação em arrepender-se, é que realmente a coisa ficou muito grave. Para você sair desse estágio, vai precisar de ajuda. É isso aí, isso. Muito bem. Muito interessante o comentário, né, do Luiz, né, sobre essa viciação no arrependimento. Mas a pessoa nem percebe essa viciação, né, mas quando se vê, está sempre se achando equivocado em todas as coisas. É um problema mesmo de autoestima, né? E o Alan, ele comenta aí sobre o supereu. E eu me lembrei de um personagem que até ontem eu estava citando para uma amiga, conversando com ela. Eu lembrei do Snoopy. Acho que aqueles que são da minha geração lembram-se do cachorrinho, do Beagle, né, Snoopy, e do seu dono, Charlie Brown, aquele garoto que vivia sempre triste, né, para quem as coisas não davam muito certo. Né, ele é dono daquela frase, que puxa! Né, ele sempre vivia deprimido, era uma criança deprimida. E há um tempo atrás eu li uma análise psicológica daqueles quadrinhos, em que o autor dizia que o Snoopy, na verdade, era a projeção do superego do Charlie Brown. Então, o Snoopy era tudo aquilo que o Charlie Brown gostaria de ser. Então, aquele aquele instinto que o Snoopy tinha de aventureiro, de namorador, beijando, né, lambendo as meninas, né, aprontando sempre, era o que o Charlie Brown gostaria de ser. Mas ele não conseguia ser aquilo. Daí o porquê dele viver como ele vivia. Então ele vivia muito triste, muito deprimido, sempre em função dessa diferença entre a projeção que ele fazia, né, entre a diferença entre o superego e ele, que é a projeção do que seria o ele ideal, o eu ideal, né, e a frustração com a realidade do que ele vivia. Então, o arrependimento ele vem também de tudo que você faz, você se arrepende, porque você não faz o que faria, o que você imagina que faria se fosse aquele eu projetado. E é claro, do ponto de vista do cristianismo, se nós fôssemos projetar o nosso eu, quem nós seríamos hoje? Né? Quando Jesus diz, vós sois deuses, o nosso eu projetado seria a imagem de Jesus, né? Um modelo maior, esse guia. Só que se nós projetarmos a nossa imagem como Jesus, é claro, a cada passo que a gente dá na vida, a gente está errado. E corremos o risco, né? O Alan que fez essa análise, de ficar naquela posição do Charlie Brown, né? Intimidados a vida toda e reprimidos. Então, o Espiritismo ele nos explica com claridade que nós vivemos uma situação ímpar, cada um de nós. Então, o exemplo está lá, a gente sabe onde deve seguir. Mas temos que respeitar a posição em que nos encontramos hoje, né? E sempre imaginar que fazemos, e mesmo que decidimos errado, nós decidimos o melhor naquele momento. Mesmo que tenhamos nos deixado levar pelos instintos, pelas emoções mais básicas, né? Não tem problema, isso faz parte. O que a gente pode, né? O que a gente não pode é ter aquele arrependimento vazio, o arrependimento que leva à depressão e à tristeza. Mas o arrependimento, que é esse que o Alan citou, né, Alan? Lá do livro do Céu e o Inferno, é o arrependimento que vem seguido do desejo de reparação. É de você, olha, eu errei, foi mal, meti o pé pelas mãos, não devia ter falado isso, não devia ter feito aquilo, ou deveria ter falado ou feito aquilo outro, não fiz. O que eu posso fazer para consertar? Né? Se não houver conserto, a gente tenta, na próxima ocasião, eu ficarei atento com isso, para que isso não se repita. Porque quando a gente erra, né, a gente se sente mal. E é esse sentir-se mal que faz com que você não erre novamente depois. Eu erro, eu fico chateado, com ai, estou chateado, não devia ter feito isso. Na próxima vez eu vou procurar não errar para não me sentir assim. Então a gente fica feliz fazendo certo, não é, Alan? Microfone. Alan? Você está com o microfone desabilitado. Voltou. Diz a espiritualidade que a gente se encontra ainda muitas vezes voltando ao plano espiritual, errando igual na última encarnação, que errou na penúltima e na antepenúltima. Então, assim, até errando nós não conseguimos aprender. E por que nós permanecemos no mesmo erro? Porque não aprendemos ainda. Então, assim, é um processo difícil. Esse convite que o Emmanuel e o Evangelho aí nos traz, o Paulo, né? É um convite difícil. E realmente, como você falou, é um conflito psicológico, né? É um conflito que ele vem na raiz. Muitas vezes a gente, o Snoopy era a projeção do que o como que era o nome do menino? Charlie Brown. O Charlie Brown queria ser e não podia. Ele queria ser aquele cara mais autêntico, falar mais e tal. E ele não conseguia ser, então ele se projetava. Igual muitas crianças têm aqueles amiguinhos imaginários, igual a criança põe voz, às vezes, no cachorro, no gato, no bichinho de estimação, ou igual a criança que repete assistir um desenho, muitas vezes o mesmo, que ela está reforçando aquela experiência para tentar aprender a sentir as emoções de alguma forma, né? E nós continuamos eternas crianças nesse aprendizado de se apropriar de uma emoção transformadora, né? Uma emoção que a gente sinta e não queira mais sentir. Fala, pô, eu não gostei do que eu senti, então como eu faço para não sentir mais isso? Mas realmente nós ainda vivemos muito num círculo vicioso desse comportamento, repetindo os mesmos erros. Quem sabe um dia entraremos num círculo virtuoso aonde veja que essas duas palavras estão no Livro dos Espíritos, vício e virtude. Nós temos que nos afastar dos nossos vícios. Então, eu tenho que sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso, repetindo virtudes, para um dia chegar num planeta ainda de regeneração. Não vamos nem pensar no puro ainda, que está muito longe. Ô Wilson, você tocou num ponto que merece uma reflexão muito grande da nossa parte, até para evitar frustrações negativas, né? Nós temos um nível. O nosso paradigma é Cristo, né? Então, nós estamos aí na escala dos 50, Jesus é 1000. Né? Então, de uma encarnação para outra, o nosso progresso é dos 50 para 60. Né? Enquanto se comparamos com 1000, nós podemos, às vezes, nos iludir, né? E causar em nós uma frustração que não tem sentido. Na educação, se mede muito isso. Em que ponto você pegou aquele espírito, ele se encontra, e você tem que ver o potencial que ele tem, até onde ele pode ir, e almejar nisso, né? Porque quando você começa a propor objetivos intangíveis, você causa muita frustração. Então, nós precisamos ter a ideia muito concreta do ponto que cada um tem para chegar. É muito interessante isso, né? A gente estabelecer a nossa condição verdadeira. E sabe que eu tenho uma grande... Todos temos. Mas eu tenho uma grande curiosidade quando a gente pensa em Jesus, porque nós não sabemos nada sobre Jesus antes da sua vinda para cá. Sabemos a posição que ele ocupa, né? Como o arquiteto do nosso planeta, do sistema solar. Sabemos que existem outros espíritos como ele. E possivelmente até mais elevados, né? ou ele está no grau máximo de elevação, mas nós não sabemos o tempo que levou para ele alcançar essa condição. Né? Eu tenho curiosidade sobre isso. Né? Onde Jesus reencarnou? Quantas vezes será que ele reencarnou? Como foi essa trajetória desse ser, de Jesus? É curioso. Um dia talvez nós saibamos, né? Ele tem uma passagem que, quando ele menciona, né, que os sacerdotes o acusavam de blasfêmia, porque ele dizia ser filho de Deus, e ele menciona a Deus a quem me santificou. Então, ele mostra que ele passou pelo processo evolutivo e essa santificação foi obtida através da evolução, né? Então, sem sombra de dúvida, passou por muitas etapas. E, na realidade, nós atingimos a perfeição quando nós atingimos o nível que poderíamos atingir com o potencial que nós temos. Vós sois deuses, ele disse. Olha isso! Que responsabilidade, não é? Bom, a gente vai aqui inverter um pouquinho, são 9 horas e 58 minutos, não colocamos na abertura, mas agora para fazer a passagem para o segundo bloco, o que vocês acham da gente ouvir a Terezinha? Maravilhoso. Vamos a ela? Geraldo vai gostar. Então vamos a ela, eu também gosto muito, assim a gente se prepara para o próximo tema, que é mediunidade, um tema palpitante, sobretudo nos dias de hoje, né, em que as casas ficaram tanto tempo fechadas, para a gente entender um pouco mais esse universo. Então vamos acompanhar a prece súplica na doce voz da saudosa companheira Terezinha Oliveira. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor. Olá. Não sei se caiu para todos, mas a minha conexão travou. Eu não vejo ninguém mais e nem ouço a transmissão. Eu estou vendo todos vocês, só parou a súplica. Deve ter dado algum probleminha na internet do Wilson. E a gente estava ali tentando ouvir uma... Você quer que eu leia o trecho do Caibá? Está fácil aí? Acho que sim, tá, vamos avançar. O Wilson está voltando, o Luiz. Tá. Estou de volta. Vocês não conseguiram ouvir, não é? Não, caiu, só acho que a sua internet. É, caiu, deu um pico aqui. Mas vamos tentar novamente? A chuva esses dias. Ontem a minha internet, eu tive aula ontem o dia todo e a minha conexão caiu umas 10 vezes durante o dia. Está bem complicada a internet, viu? Pois é. Vamos tentar outra vez? Mesmo. Vamos tentar novamente. Vamos lá. É muito bonito para a gente. Vamos fazer um esforço. Lindo. Vamos lá, vamos tentar. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Conseguimos. Linda prece, né? Certamente ela nos acalma o coração, faz com que nós mergulhemos mais profundamente dentro dos nossos recursos interiores e nos conecte com a inspiração também que vem de fora, que vem do alto. No segundo bloco do programa Visão Espírita, agora 10 horas e 3 minutos, nós temos estudado a obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kairbar Schüttel. Hoje nós avançamos para o texto Explosão de Mediunidade. Eu vou ler alguns trechos, tá? Eu vou começar com a citação ao Evangelho de Lucas, em seu capítulo 11, versículo 22. Logo mais, depois de ler alguns trechos, eu vou passar aqui para o Alain e para o Luiz. Nesse segundo bloco a gente tem liberdade de interpretar esse texto, sobretudo trazer essa interpretação para os nossos dias, né, para a nossa realidade. Bom, vamos à citação, o Evangelho de Lucas, abre aspas. Quando o homem valente, bem armado, guardar a sua casa, os seus bens estarão seguros. Mas quando sobrevier outro mais valente do que ele e o vencer, tirar-lhe-á toda a armadura em que confiava e repartirá os seus despojos. Fecha aspas. O autor começa falando, parece-nos chegado o tempo de o Espiritismo reivindicar os seus direitos, alienados pelas seitas parasitárias que têm mantido a ignorância das massas e entravado o progresso da humanidade. Vamos parar aqui já nesse primeiro parágrafo. Vamos entender, Allan, quero que você comente sobre isso. O que, que o autor quer dizer com isso? Que, dessa alienação, né, que ele propõe aqui. E quando ele fala em seitas parasitárias, o que ele está tentando trazer com isso? Áudio. Vamos pensar o que é um parasita? Um parasita é um ser que vive grudado em uma planta, em outro ser, sugando as energias daquele outro ser para ele viver. Então, ele é dependente do outro, ele consome a energia do outro para ele viver. As seitas parasitárias são todas aquelas que criam parasitas, né? Criam dependentes, criam pessoas que ficam dependentes de um pastor, de um padre, até de um palestrante espírita. Se a gente fizer isso, nós entramos no mesmo rol das seitas parasitárias. A gente tem que, quando pregadores, né, a gente tem que ensinar a pensar, né? Começa lá desde Sócrates, né, quando ele fala: conhece-te a ti mesmo. Então, o nosso processo na educação evangélica é levar a pessoa a se conhecer, a sair desse nível de dependência parasitária de algum líder religioso, qualquer ele que seja, né? Então, o Espiritismo, quando busca a revivência daquele cristianismo primitivo, pregado por Cristo e vivenciado pelos apóstolos logo após a morte do Cristo, aonde não se criavam dependentes, se multiplicava o ensino do Evangelho para a transformação moral das pessoas. Então, o Espiritismo ele busca, né, reivindicar esse direito de reviver o cristianismo primitivo, ensinando as pessoas a pensar por si mesmo, né, utilizando cada um, usamos outras palavras lá de trás, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio foi outra palavra discutida pela filosofia. Por quê? Porque as igrejas, na época, não queriam que o homem pensasse, né? Então, quando hoje a gente busca ensinar a pensar, como se a gente soubesse pensar, né? Nós também estamos aprendendo, vamos deixar claro. Mas quando a gente incentiva as pessoas a desenvolverem a reflexão, o pensamento, né? Justamente é para fugir da ligação parasitária. Infelizmente, no movimento espírita, percebemos isso querendo acontecer aqui e ali, né? Existem também palestrantes, oradores, autores que parecem que se comprazem em manter um secto de seguidores dependentes, que pode ser um desses religiosos reencarnados tentando romper um padrão que nós estávamos aqui falando. Quiçá se nós também não os formos, né? Mas é a isso que ele está se referindo, meu querido. Excelente. Luiz, ainda sobre dependência, olha, o Allan fez apresentou um quadro geral já, inclusive da nossa realidade, falando aí de alguns expositores, mas eu queria avançar ainda nessa questão da dependência. Nós reconhecemos, é claro, sabemos, não há dúvida, sobre o papel da instituição da Casa Espírita na organização, por exemplo, de trabalhos mediúnicos. Passamos muito tempo agora, né, em função da pandemia, com muitos trabalhos tendo que ser interrompidos em função da preocupação com a segurança dos seus participantes, é evidente. Mas a gente ainda conversa com muitos médiuns, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, que relatam, falam: olha, eu não posso ficar sem ir na Casa Espírita, porque eu fico mal, ou eu me perturbo, ou enfim, eu tenho que frequentar a Casa Espírita para que eu possa continuar tendo uma vida equilibrada. Aí eu quero que você fale sobre a questão da educação mediúnica nesse sentido. Como também já tem pessoas que já me procuraram dizendo que, olha, eu preciso voltar a aplicar o passe, porque senão eu não fico bem aplicando o passe. Então, eu quero que você comente se isso também não é uma forma de dependência, se o papel também do indivíduo não é aprender tanto autonomia, como o Alan falou, de pensamento, mas quanto do seu próprio bem-estar, do se cuidar mesmo, de ter condições de viver em equilíbrio, mesmo que por uma questão circunstancial ele não possa frequentar a casa espírita, como foi o caso que nós vivemos agora recentemente. Luiz? Um número que não é pequeno de pessoas que frequentam as reuniões mediúnicas, em função de elas foram praticamente tangidas por uma necessidade, e a partir dessa prática elas sentiram um bem-estar. E eu tenho comentado muito com as pessoas sobre a questão da frequência às reuniões. Desenvolveu-se entre esses médiuns um conceito de que se ela for a metade das reuniões ou 3/4 das reuniões, não tem problema ela faltar uma ou duas reuniões. Isso em função da prática por ela exercida, onde ela faltou uma ou duas reuniões e fisicamente não se sentiu mal. Então, ela aprendeu pela prática que se faltar uma ou duas reuniões, ela não vai sentir-se mal pelo fato de haver faltado. Isso é por causa da troca de energia. Ela, na realidade, se ela for a metade das reuniões, ela ainda está estável. Então, desenvolveu-se nas pessoas um conceito de que ela vai nas reuniões para desovar as suas energias. Na realidade, ela não vai na reunião para servir à espiritualidade. Ela está única e exclusivamente desovando alguma coisa que, se reprimida, lhe faz sentir-se mal. Então, na realidade, nós, espíritas, nós precisamos entender a finalidade dessas reuniões. A finalidade não é para que a gente se sinta bem, mas possa servir a espiritualidade. Então, quando nós compreendemos o verdadeiro sentido da reunião e adquirimos a disciplina de ir de forma permanente, porque a espiritualidade conta conosco, daí nós migramos para um patamar de maior espiritualidade. Nós estamos nos doando, né? Estamos largando o egoísmo que fazia parte da nossa personalidade e estamos aprendendo a servir. Então, eu diria, Wilson, que é nesse sentido que as pessoas desenvolvem esse conceito, né? De que, na realidade, ela está indo para desovar e, a partir do momento que falta uma ou duas vezes, a coisa funciona, então ela adquire uma cultura de que faltar não tem problema. A gente sabe que o médium, ele é uma antena parabólica. Se ele não tiver muito bem afinado, muito bem educado e preparado, realmente, ele não consegue entrar num mercado que ele já se perturba, né? Ele pega o carro, ele se perturba. Então, ele vai viver uma vida de perturbação. E realmente, o objetivo da educação mediúnica é tentar fazer com que essa pessoa tenha menos altos e baixos, né? Mas por si própria, não? É como o primeiro texto que nós lemos, né? É a aplicação mesmo daquilo que ela está aprendendo. Quando ela vai ao centro espírita, ela não vai só, apesar da visão de muitos, né? Dessa visão de se despojar, como o Luiz bem colocou, bem colocado, às vezes a pessoa vai lá para tomar um banho, né? Para se limpar, eu vou lá, eu fico mais leve, aí eu volto para casa. Mas ela não chega na esquina, ela já está encardida de novo, né? Porque já sai rolando na lama de novo, não adianta. Então, o pôr em prática é isso, é conseguir levar aquela paz, a limpeza que ela adquiriu ali, que ela alcançou, que ela logrou ali para casa, para o dia a dia. Claro que a gente não consegue fazer isso de imediato, mas esse é o objetivo. Alan, eu quero ainda me manter nesse assunto. É claro que quando o Caíba fala sobre essa alienação, né, e dos direitos que o Espiritismo tem que reclamar, ele está falando sobre as manifestações mediúnicas, que é o que dá título ao texto. Ele fala sobre manifestação mediúnica. E por que, então, a razão, para a gente entender, porque isso dá uma ideia clara das religiões para a gente, por que, então, seria importante para muitas religiões manter velado essa coisa da comunicação com os espíritos, que para a gente é tão natural para o espiritismo, porque é tão velado e ainda na sociedade existe um temor quanto a isso, né? Um amedrontamento que é apresentado ao público quanto a isso, citando passagens bíblicas, né? Você não pode consultar os mortos e adivinhos e espíritas, né? Colocando até palavras na tradução bíblica que nem existia na época, né? Como espírita. É uma palavra que foi criada por Kardec em 1850, já aparece na tradução do Velho Testamento, lá em Deuteronômio, uma coisa impressionante. Né? Por que isso acontece, Alan? É muito simples, até por que acontece. É a verdadeira vontade de se manter no poder, porque é o que acontece. Quando as religiões instituíram sacerdotes, eles eram as pessoas intermediárias entre as pessoas e Deus. A partir do momento que a pessoa entender que ela não precisa de um intermediário, que ela tem acesso direto a Deus, para que que eu vou manter o intermediário? Então, as religiões como um todo, elas fazem de tudo para não esclarecer sobre essa dinâmica da comunicação com os espíritos. Por quê? Porque essa dinâmica poderia esclarecer as pessoas que esse que está se colocando entre elas e Deus é nada mais é do que um outro homem, né, que não tem nenhuma divindade a mais, nenhuma possibilidade a mais, além do que nós, qualquer um de nós, temos em falar com os espíritos e, logicamente, em fazer uma oração e evocar Deus. Foi pregado por milhares de anos essa hierarquia como necessidade de dominação. Os reis, por exemplo, os reis, eles eram ungidos por Deus. Eram pessoas que foram colocadas naquela função por Deus, né? Por quê? Porque eles precisavam também, para se manter no poder, gerar para eles uma aura de espiritualização, de ligação a Deus, para justamente distanciar-se as pessoas e elas reverenciá-lo como aquele que é colocado por Deus para dirigir a vida delas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao aproximar hoje na política de religião. Por quê? Porque muitos deputados, senadores já hoje, que são eleitos pelos seus currais religiosos, né, pregam justamente esse valor deles, desta ligação com Deus, e que eles vão lá fazer na política a voz, a verdade, a palavra de Deus. Isso não é verdade. Então a gente precisa realmente entender que a mediunidade desenvolvida no seio de cada religião acabaria totalmente com a necessidade de sacerdotes que fazem essa interferência e manipulação das pessoas. Então, na verdade, no fundo, tem tudo a ver com a manutenção do poder, só. É manter as coisas como elas são, manter o poder na mão dessas pessoas, porque o poder também... Caíba vai usar embaixo, logo mais, no próximo parágrafo, o termo mercadores da fé. Né? Quando fala mercador, você fala de mercado. Mercado é um lugar para onde você leva a mercadoria. Então, a fé se transformou numa mercadoria, que é vendida, na verdade, por esses mercadores. Isso gera recursos financeiros mesmo, não é, Alan? Inclusive, esse poder, quando você fala, vai para o âmbito da política também, a gente não está dizendo que, por exemplo, o que o Alan quis dizer, eu estou aqui tomando... ajudando a interpretar, para que eu interprete também, tá? Eu estou aprendendo com o que você falou. Então, quando você diz a política e a religião, você não quer dizer que os valores espíritas, né, os valores para os quais nós estamos alinhados, a ética na conduta, a ética cristã, a solidariedade, não deva me guiar se eu exercer uma função política. Muito pelo contrário. Então, os religiosos na política são importantes quando levam os seus valores para a política. Agora, o que não pode estar na política é a instituição religiosa, a instituição em si, que tem interesses próprios, como esse que o Alan acabou de descrever. Né? Porque quando eles fazem uma votação, quando eles apresentam uma proposta orçamentária, né, muitas vezes tem o objetivo de gerar recursos para eles mesmos. E a gente não está diminuindo o valor, dizendo que muito desses recursos não são investidos em obras que beneficiam as pessoas, sim, mas é que vivemos num país que tem muitos, muitos deuses, né, diferentes, e a gente tem que respeitar isso. Né, essa multiplicidade de crenças, né? Então, a gente não pode colocar uma única forma de expressão de Deus lá em cima que não representa a todos. Isso realmente não pode acontecer. Mas vamos seguir. Aqui são 10 horas e 21 minutos. O autor continua falando. A explosão da mediunidade assinalada nas escrituras como grande fator das manifestações espíritas, não só entre crentes, mas entre descrentes, não deixará de realizar-se. E o tempo vem próximo em que os religiosos de todas as religiões, católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, ocultistas ou teosofistas, até mesmo judeus intransigentes, ver-se-ão forçados a procurar a verdade que se lhes descortinará inteira. Luiz Guimarães, está longe esse momento? Esse momento, principalmente da mediunidade ostensiva, ele já passou o seu auge, né? E o Caibara, aí você percebe que ele, de certa forma, e ele viveu mais ou menos a época, ele defende que o espiritismo tinha que ser um pouco mais agressivo, né? Eu acho que politicamente não é um momento que se deva bobear. Deve-se explorar mais, né? Principalmente porque aqueles a quem a mediunidade ostensiva iria aparecer com mais frequência são aquelas pessoas que não são afeitas ao estudo, né? Não, elas se impressionam mais pelo visual. Então, nesse ponto, realmente, o Espiritismo, como organização, ele poderia ter explorado mais essa questão. Por volta de 1950, em Pindamonhangaba, aconteceu um fenômeno muito importante. Um médico desencarnado, ele se apresentou e fez a cura de um apêndice na presença de 8 médicos encarnados. Esses médicos encarnados, inclusive, fizeram uma ata e registraram em cartório. Então, esse fato se passou em 1950, Luiz, e praticamente é esquecido. Mas esse espírito realizou essa cirurgia por meio de um médium? Por intermédio de um médium? Não. O materializado? Ele se materializado. Então, ele materializado operou, tirou o apêndice do paciente, guardou o apêndice no álcool e, inclusive, havia tirado uma radiografia antes, constatando que o apêndice precisaria ser operado, e sendo que a pessoa operada não sentia nada. E posterior à cirurgia, o médico que tirou a radiografia quis tirar outra, para ter a certeza de que o apêndice não estava mais lá. Então, foi um fato cercado de evidências científicas, com 8 médicos atestando o fato. E, no entanto, você vê, eu não acredito que vocês tenham conhecimento desse fato. se passou no Brasil, foi publicado no exterior, o jornal da época, que seria mais ou menos como a Rede Globo hoje, publicou, foi noticiado, no entanto, se esqueceu. Isso aí passou, caiu no esquecimento. A Igreja Católica, se isso tivesse acontecido no seu seio, ela instituiria o milagre de Pindamonhangaba. E todo ano ela festejaria. Então, isso aí jamais teria caído no esquecimento. Entendeu? Porque as mentes que não estão afeitas ao estudo, ao envolvimento com as coisas espirituais, elas são muito sensíveis ao alarde, né? Então, o Caibá, de certa forma, nesse trecho, ele comenta com uma certa frustração, que o Espiritismo devia de ter explorado mais isso. E eu realmente pensei que nesse milagre da mediunidade fosse essa mediunidade ostensiva. Mas eu pensei melhor e acho que esse ponto ele está por se realizar com o auge da mediunidade que o Kardec falava que é a mediunidade de intuição. Que hoje ela está muito mais propícia a se desenvolver se nós motivarmos os espíritas a serem multiplicadores e não ouvintes. Se os espíritas se tornarem multiplicadores, o número de pessoas que divulgarão a doutrina através do estudo e da intuição será muito mais amplo. E a doutrina formará um leque de divulgação que não se pode imaginar. Então é isso aí, Wilson. Muito bem, Wilson, olha. Aproveitando assim, o gancho, eu queria até você, talvez não deva ter ficado bem explicado o que eu falei, mas eu vou ilustrar um pouco mais. Somando ao que você falou, ao que o Luiz falou, o que eu digo da religião não estar na política é a religião secular, essa religião que segue padrões impostos, né? Não os valores que o evangelho prega. Se todo deputado, senador seguisse o evangelho, a vida nossa seria maravilhosa, né? Então, se todo deputado cristão, né, votasse como um cristão, pensasse como um cristão, agisse como um cristão, né? Então seria maravilhoso. E acho sim que concordo também com o que o Luiz falou, que o Caibar pensava e que Herculano fazia muito bem. Herculano, eu tenho certeza que comprou a ideia do Caibar. Ele deve ter, porque eles se conheceram, né? Eu acredito, eu, né? Devem ter se conhecido. Tem que ver essas datas aí. Mas, pelo menos, ele conheceu em livro, tenho certeza, porque o Herculano ele tinha um cheiro para coisa boa, né? Então, sim, ele leu, com certeza, Caibar, e pensando nisso, ele levava... Porque, assim, ó, da onde vem a palavra política? Vem lá da Grécia, de viver na polis. Política é a ação de viver na polis. A polis era a cidade grega. Então, quando eu penso em viver na polis, quando eu penso em viver, eu sou um ser político. Se eu não for político ao viver na polis, eu sou o que nós falamos no primeiro texto, um parasita, que estou ali vivendo no trabalho de outros. Então, para eu deixar de ser esse parasita, como eu vivo, viro um ser político? Vivendo na polis. Com ações, com atitudes. E aí vem o convite de Jesus. Viva na polis com um modelo amoroso. Aí a vida vai ser maravilhosa. Então, se nós conseguíssemos levar esse conceito para dentro de todas as áreas da vida, o mundo... Eu tenho um tio em Brasília que ele escreveu um livro que ele fala assim que a maior transformação que o homem poderia fazer é a amorização. É quando a gente trabalhar com amor em todos os campos da nossa vida. Nós transformaremos o planeta. Olha, politicamente dizendo, a maior vitória das elites que lutam para que as coisas não se transformem, para manter as coisas como elas são, para manter o próprio poder, Uma das maiores vitórias foi a demonização da classe política. Daí a importância do que o Alan vem dizendo. A política é maravilhosa, ela é importantíssima. Né? A gente tem nomes até espíritas do passado, o próprio Bezerra de Menezes foi político, né? Também atuou na política. É claro que ele não realizou um trabalho mediúnico numa sessão do plenário. É isso que a gente está dizendo, né? Não levar a instituição lá, mas os valores dele estavam presentes em todas as suas decisões. Então, sim, que cada vez mais tenhamos pessoas interessadas na política, e que sejam pessoas religiosas, sim, do ponto de vista de proximidade com Deus, e que possam, né, pautar as suas decisões nessa mesma direção. Mas, olha, são 10 horas e 30 minutos. Antes de fechar esse bloco, eu queria que o Alan comentasse aqui, Alan, só para a gente fechar, é em continuidade do que o Luiz disse. O Caíba vai dizer aqui, ó, a mediunidade que existe em estado latente em quase todas as criaturas humanas terá sua manifestação espontânea. Olha, veja, o Luiz fala da intuição, né? E então, sobrevindo uma nova luz, luz que tem sido vedada pela classe sacerdotal, a sociedade desenvolver-se-á pelos sentimentos afetivos e fraternais de auxílio recíproco, que a comunicação do Espírito lhe facultará. Olha que interessante a última, né, a última frase. Que a comunicação do Espírito lhe facultará. Eu queria que você comentasse sobre isso. Né? Qual a influência da comunicação do Espírito, então, nesse reconhecimento da coletividade, da solidariedade, enfim? A partir do momento que a gente se reconhece como médium, e aí todos somos, em maior ou menor grau, é através desse reconhecimento que nós movimentamos energia. Então, através desse reconhecimento, reconhecendo ou não que somos médiums, nós movimentamos energia com o nosso pensamento. A hora que a gente movimenta energia com o nosso pensamento, conduzindo as coisas do jeito que nos convém e não ao grande todo da população, sem amor, muito pensando em nosso egoísmo, a gente vai fazendo e desfazendo muitas coisas. Porque tudo começa através de uma idealização mental. Então, a partir do momento que eu entendo que a minha ideia mental ela é irradiada pelo meu pensamento para aqueles que estão na minha volta e automaticamente atrai espíritos na mesma vibração, na mesma sintonia, os meus problemas todos serão extintos a partir do momento que eu controlar meu pensamento e sintonizar com o bem. Para isso, eu preciso não só de leitura, mas de prática, mas de ação no bem. A partir daí, eu me transformo médium, não frequentando um centro espírita, não frequentando um trabalho mediúnico, da onde eu estiver, das boas ideias através da minha vibração energética e vou transformando o planeta. Eu não sei se era bem isso que você queria que eu respondesse, Luiz. Sem dúvida alguma, Alan, plenamente. E Luiz, você quer comentar alguma coisa sobre isso além? Porque, veja, nós temos aí, né, a ação dos bons... isso é bonito de entender, né? Como a ação dos espíritos pode nos tornar mais fraternos, mais amorosos. Então, é esse caminho. Então, me aproximar de certos espíritos me torna melhor, não é, Luiz? Isso é a questão de não esperar que os espíritos baixem até mim, mas eu me elevar até eles. Esse é o ponto. Pois é. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui vários comentários, o nosso grande... Wilson, eu queria, lá no comecinho dos comentários, eu queria, a Cidinha Salvador fez uma pergunta, e eu estava esperando uma hora, e acho que entre um bloco e outro cabe bem, porque é fora do nosso contexto. Então ela pergunta assim, ó, vou colocar no ar aí, ó. Bom dia, bom domingo a todos. Por favor, gostaria que vocês me tirassem uma dúvida. Animais liberam ectoplasma? Ó, Cidinha, eu vou deixar claro para você. Todo ser vivo libera ectoplasma. Não só animal, como planta também libera ectoplasma, tá? Eu não sei o que você está pensando em fazer com essa informação, mas os médiuns de efeitos físicos, eles têm a habilidade de a juntar esse ectoplasma de animais, plantas e médiuns para as manifestações físicas. Então, sim, os animais liberam ectoplasma. Depois eu vi que a Lavínia, nossa amiga de Campinas, ela indicou dois livros, que A Alma dos Animais, que esse é de um amigo seu, né, Luiz? A Alma dos Animais. É, o Eurípides Curvo. O Eurípides Curvo. E o Ernesto Bozano também tem um. Os Animais Têm Alma. Os Animais Têm Alma. E ela fala de um outro aqui, A Questão Espiritual dos Animais, de Vernia L.S. Prada, uma veterinária da USP. Eu não conheço esse livro, Lavínia. Você me deu uma dica para eu procurar. Está lá no Vadimeco. Esse livro? Esse do Marcel. Esse do Marcel Benedetti também é muito interessante, viu? É que não, aparece ao contrário para vocês aí, né? Mas Os Animais Conforme o Espiritismo, Marcel Benedetti. É uma obra muito interessante. Se você consultar lá o Vadimeco, todos os livros que eu indico, toda a obra, fala sobre os animais na obra inteira. Então, maravilha. Olha lá. Então, além desses que a Lavínia citou, eu vou colocar aqui embaixo o endereço do Vadimeco. Eu vou colocar o link por Vadimeco Espírita, porque aí vocês conseguem ter... Aí você, Cidinha, que pelo jeito está fazendo um estudo, você consegue ir a fundo, porque foi assim que eu fui aprendendo Espiritismo. Eu pegava um assunto que me despertava curiosidade e eu ia buscar tudo que tinha sobre aquilo. E o Vadimeco sempre me ajudou bastante ao me indicar, né, para eu não precisar ficar correndo atrás de onde tem, já está lá, né, porque o Luiz já leu e já catalogou. Então, obrigado pela participação, tanto da Cidinha quanto da Lavínia. É essa troca que a gente busca, né, Wilson? Sem dúvida alguma. A gente vai aprendendo, vai recebendo novas referências, e aí a gente vai se... O Alan, já coloca o link da procura. Dos animais. Vai lá nos né? animais e desse link você bota lá. E aí todos que lerem, aquilo que eu indicar lá, toda a obra, é porque a obra inteira fala sobre animais. Perfeito, vou colocar o link já. Muito bem, podemos seguir para o terceiro bloco do programa Visão Espírita, dessa manhã do dia 24/10, 10 horas e 37 minutos. A gente está aqui no terceiro bloco estudando a obra básica da codificação, A Gênese. Avançamos hoje para o capítulo 10. O item 16 trata do tema princípio vital. Então, aqui eu quero iniciar já, a gente não vai ler o texto todo, é o formato que está seguindo aqui no programa de domingo, mas eu gostaria aqui de começar pelo Alan, sempre por ordem alfabética aqui, que o Alan pudesse, num primeiro momento, né, definir do que se trata o termo princípio vital, né? Talvez elencando ali os elementos que formam todas as coisas, talvez pelo fluido vital, para a gente separar cada coisa, porque a partir daí vai ser importante para o nosso entendimento nos próximos itens. Alan? Princípio vital. É interessante esse conceito, viu? Antes de mais nada, só para fechar aquele assunto, eu já coloquei o link lá no chat, tá? Então, quem quiser já sai direto lá na página que indica os livros sobre animais. Mas vamos lá. Princípio vital é o que a gente chama lá no Velho Testamento do sopro de Deus, né? Quando a gente... E aí eu não sei como isso é feito, vamos lá, a gente não tem informação sobre isso. Quando há individualização de um princípio espiritual, né? Quando há essa individualização do princípio espiritual, que nós nos transformamos num ser singular, num ser único, nesse momento há um princípio espiritual, né? Nós somos ligados à matéria através dessa singularização desse princípio espiritual. Porque enquanto o princípio espiritual, ele é trabalhado, o princípio espiritual, nas plantas, nos animais, né? Em todos esses movimentos. Mas quando ele é individualizado num ser humano, né? Num ser espiritual, aí é a hora que começa esse princípio espiritual a de verdade fazer o seu propósito da criação. que é justamente a gente se reconectar a Deus, nos levar nesse processo. Esse princípio espiritual, ele não é, nós não sabemos direito como ele é formado, porque isso aí é o começo de tudo, né? Deus tem o princípio material, o princípio espiritual. E desses dois princípios, ele cria tudo que tem no mundo, no universo, né? Então, a gente não sabe direito como ele tem essa raiz aí. Mas ele é mais ou menos isso aí que eu falei. É que é um assunto, assim, comprido para a gente explicar. Precisaria de alguns contextos, né? Que a gente não vai ter tempo de fazer, né, Wilson? Sim, sem dúvida. E é interessante, né? Quando a gente fala em Deus, né? Você falou aí sobre esse fluido, né? Quando a gente fala em Deus, tem um filósofo, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, é o da potência de agir, Spinoza, né? Eu acho que a definição de Spinoza sobre Deus é a mais próxima da gente, mas ainda assim tem uma diferença grande para o Espiritismo. Porque para Spinoza, Deus seria a substância primeira, Deus é a substância primeira da qual se originam todas as outras coisas. Então, Deus é a própria natureza para Spinoza. Para nós espíritas, fica claro que não. Que, por exemplo, o fluido vital é um efeito, né? É uma criação também, que Deus está antes disso. É uma vontade, uma inteligência que precede todas as coisas. Aí tem lá o fluido vital, que é tudo que existe. É a matéria-prima para tudo. Desse fluido vital que Deus produziu, tudo é feito. Os planetas, a cadeira, a mesa, nós... Tudo, a célula, o átomo, sai do fluido vital. Né? Do fluido universal, tudo. E é nesse ponto que diferencia, né, do Spinoza. Eu acho interessante ver isso. Lembrando que na época de Spinoza, ele foi até expulso. Ele era judeu, deixou de ser judeu, foi expulso da Igreja Católica também. Como que é o nome? Será? Por que será, né? Porque já combatia aquela ideia de um Deus pessoa, antropomórfico, né? Um Deus aí com dois olhos, duas mãos, um Deus vingativo, raivoso, enfim. Sentado, né? Observando e julgando as pessoas. Assim como, nesse ponto, é muito próximo do Espiritismo, porque o Deus em que eu acredito também, eu disse isso uma vez numa palestra, eu posso ser categorizado como ateu, para muitos também, assim como Spinoza foi. Porque eu não acredito nesse Deus que é apresentado. Né? O nosso Deus é diferente, é essa inteligência que está por detrás de tudo isso, que faz tudo acontecer. E entendendo, então, o fluido vital, o Alan define aí o que é o princípio vital, que é algo que sai disso aí, né, Alan? Sai disso aí. É algo que nos acompanha mesmo após... ele que nos mantém no corpo físico vivo. O corpo físico vivo é interessante esse mecanismo. Por exemplo, quando em desdobramento espiritual, eu estou encarnado. E eu faço um desdobramento espiritual, esse princípio vital fica mantendo o corpo físico. É como se fosse uma bateria que a gente recebe ao encarnar. Ele vem nos acompanhando para manter as funções do corpo vivas. Quando a gente desencarna, esse princípio vital some. Esse princípio vital, inclusive, tem um livro que eu acho que é a Libertação, do André Luiz. Eu vou estar chutando aí, porque eu não lembro. Que... há espíritos dos dois lados num cemitério brigando pelo princípio vital. É interessante essa... porque é através dele que a gente consegue se conectar ao corpo físico, à manifestação da matéria. Né? Só que ele tem uma carga, nós recebemos uma carga. Por exemplo, eu acho que tem uma fala do Chico que ele iria desencarnar em um determinado momento, que acabaria o princípio vital, o planejamento de vida dele. E a espiritualidade deu um golinho a mais. Deu uma, carregou. Recarregou. Deu uma carga. Veio uma chupeta lá. Vou dar mais uma carguinha para você, Chico. Fica aí. Muito bem. Entendemos, então, que o princípio vital, ele é uma modificação, ele é extraído, né, da fonte, que é o fluido cósmico universal, que é o que Deus produz em tudo. E agora, esse princípio vital, Luiz, é o mesmo em todos os seres? Por exemplo, eu tenho princípio vital, uma planta também tem princípio vital? Sim, ele é inerente a todos os seres vivos. Então, esse fluido vital, É interessante, inclusive tem um livro que, se não me engano, foi o Ernesto Bozano fez a pergunta aos espíritos, que quando tinham sessões de materializações, ele quis saber o que eram aquelas explosões que ocorriam ao final das materializações. Aí os espíritos responderam que esse fluido vital, às vezes, não gastava todo na materialização. E aí, para evitar esses espíritos sugadores, né? Como é que esses espíritos que se locupletam desse fluido vital que resta ainda em corpos que estão padecendo, eles queimavam e aí provocava aqueles estouros. Então, é muito interessante. Então, é uma energia. É como se fosse um fluido elétrico, né? E ele é que é a gasolina do carro, né? Interessante, Luiz, bem colocado. Inclusive, aqui Kardec utiliza até essa terminologia no final aqui desse trecho. Ele fala, denominada, segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos. Sua produção cessa por ocasião da morte, por se extinguir tal ação. Então, nesse ponto, ele compara também com essa. Com a eletricidade. Agora vamos dizer assim: Isso. princípio vital é aquele princípio que dá vitalidade, que dá a vida. Cada ser tem um tipo de vitalidade diferente. A planta tem uma vitalidade específica dela, o animal, as diversas espécies de animais. Entre os homens, né, que é a mesma espécie de animal, pode existir diferenças de quantidade de fluido vital? Por exemplo, alguns podem ter mais, porque a gente vê pessoas que são tão ativas. Será que tem relação com o princípio vital isso? Aqueles que são ativos, que produzem um monte de coisa, já tem aqueles que são devagarzinho, né? Tá em outro tempo, né? Tem a ver com essa quantidade de fluido de princípio vital, Alain? Tem. Ah, voilà. Oh, desculpa. Não, mas tem. Sim, é diretamente. A gente tem uma manutenção. Como eu falei, a gente recebe que nem uma carga, uma bateria que vai durar a nossa encarnação. É uma quantidade desse princípio vital. É uma carga. X lá. Essa carga X, ela sofre manutenções. Você pode aumentar a carga ou consumir a carga mais rapidamente. Então, para você consumir a carga, é fácil. Pare de usar, pare de viver, se entregue ao ócio, não faça nada na vida. Você passa a consumir essa energia vital. Por quê? Porque você não está produzindo nada de útil com aquela energia vital. Você está consumindo à toa. E você pode, aumentar a sua carga vital de várias maneiras. Principalmente na ação do bem, na ação do amor. Quando você começa a trabalhar na construção do bem e com amor, esse princípio vital ele passa a ser potencializado em você, porque justamente você está fazendo um excelente, um ótimo uso do seu tempo livre. Sabe aquela história da parábola dos talentos? Aí pode caber bem, sabe? A quem foi dado um e ficou escondido, até isso vai ser tirado dele. Aquele que recebe três e vira quatro, aquele que recebe cinco vira sete. Você trabalhando em prol de uma construção do belo, do bem, porque eles vão tirar você do palco aqui, né? Você está servindo, você está a serviço da implantação de amor na Terra. Você vai ganhar carga extra. A hora que você sair dessa atividade, você vai perder energia que vai se mandar para aquele que está trabalhando. Ai, ai, ai. Alain, enquanto você falava aqui dessa ligação, então dessa reconexão com o mais alto, da gente poder receber e se recarregar, eu lembrei, consegui pesquisar aqui, lembrei de uma mensagem do livro Coragem, chamada Hora Difícil. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, olha que interessante, baseado no que você falou. Ele diz o seguinte, olha, Emmanuel, tá? Ele diz: os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra, em toda parte e sempre, sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço, aí outro parágrafo, serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Olha isso. Tomada, é. Ele fala tomada, tomada se liga, é realmente pluga. Tomada. É. Então, trabalho fraterno, então trabalhar para o bem, né, é como ligar a tomada por onde eles vão transmitir energia. Exatamente. Então, olha, não dá para ser mais claro do que isso. Então, princípio vital, vamos ligar a tomada. Então, trabalho fraterno, solidário, né, por nós, mas pelos outros também, é muito importante. Luiz Guimarães, 10 horas e 50 minutos. O Alan falou dessa tomada, dessa ligação com o mais alto, mas eu queria que você me respondesse aqui, se é possível também, esse fluido vital ser passado de um para o outro aqui na Terra. Por exemplo, aquele que tem muito pode passar para aquele que tem pouco, de repente, que está num estágio patológico, né, diante de alguma doença, de algum quadro, que ele está tirando essas energias, ele pode receber esse princípio vital? De que forma? Como o Espiritismo contribui nesse aspecto, Luiz? O André Luiz, ele cita um exemplo prático disso. Num dos livros dele, a personagem, ela sofria uma obsessão e o obsessor a conduziu a um atropelamento. E aí, nesse atropelamento, eles perceberam que quando a menina estava sofrendo a consequência daquele atropelamento, o obsessor demonstrou evidências de penalização, ele ficou com dó. Aí os espíritos prolongaram a vida dela através do acréscimo de fluido vital para que aquele obsessor pudesse sentir profundamente o arrependimento de ter feito aquilo. Então, eles prolongaram o sofrimento dela e ela, então, viveu um pouco mais sofrendo daquele jeito e aquilo mexeu com o obsessor. E aí ele começou a chorar de forma completamente... Ou seja, pode ser doado. Nós podemos receber uma carga extra, tá? É necessária para uma determinada finalidade. Assim como nós jogamos fora, né? É que nem o freio de um carro, Wilson. Se você dirige freando bruscamente todo o tempo, o consumo de gasolina aumenta tremendamente. Entende? Então, se você dirige aquela direção econômica, tal, agindo... Você prolonga isso com muito, muito mais intensidade. Claro, claro. Eu queria aqui que o Alan colocasse na tela o comentário do Geraldo. Em nossa fala, eu simplifiquei bastante, né, o princípio vital como sendo oriundo do fluido cósmico universal, visto que todas as coisas são oriundas do fluido cósmico universal. Então, ele, de certa forma, também tem a sua origem primeira lá. Mas o Geraldo faz uma contribuição muito interessante aqui, e ele diz o seguinte, há 3,5 bilhões de anos, os mares se assemelhavam a uma sopa nutritiva, onde moléculas se interagiram, e foi desencadeado um movimento imenso para o surgimento do princípio vital. Aqui no item 17, só para corroborar, né, essa questão, ou nos auxiliar, eu vou ler o que Kardec escreve. Ele faz uma pergunta, primeiramente, Kardec, ele diz o seguinte, será o princípio vital algo distinto, que tenha existência própria? Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador, fluido cósmico, não passa de um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade. Aí ele responde dando referências. Ele fala: é neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Tá? Só que ele não traz as comunicações nesse trecho. Ele faz referência ao capítulo 6 em Uranografia Geral. Então, é muito interessante. Existem hoje várias teorias, né, sobre o início da vida, mas todas elas estão totalmente alinhadas ao que Kardec aponta, né? Aqui, eu acho que no próximo programa vocês vão tratar disso, né? Eu não estarei presente na próxima edição, mas vocês vão falar sobre geração espontânea. Não, o próximo é dia 31. Só no outro 31. Que eu vou tratar. Mas aí vocês vão tratar sobre geração espontânea. Vai ser muito interessante. 10 horas e 55 minutos. Alan, o passe é uma forma dessa de passar, né? Para aquele que possui mais ou pouco, a água fluidificada, dá para entender desse jeito? Sim. No passe acontece isso? Sim, mesmo à distância. A gente transfere, é como se a gente estivesse dando um plug de energia naquele que está ali precisando para sua reparação. Por isso que a gente orienta a pessoa que chega no centro espírita a realmente receber o passe se estiver precisando, né? É uma manipulação de energia que deve acontecer para aquele que está precisando. E se o médium não escolher médium, não escolher passista? Por quê? Porque num centro espírita bem orientado, o passista, se ele não tiver energia suficiente para transmitir para aquela pessoa que precise, a espiritualidade complementa essa energia dentro da necessidade e merecimento do recebedor do passe ali, daquele que está ali recebendo o passe, do paciente ali, vamos falar assim, né? Então, aí a água fluidificada, a água é um dos meios mais eficazes em transmitir energia que tem, né? Você vê que muitos dos remédios homeopáticos são líquidos, né? Você vai fazer lá uma mistura de substâncias quintessenciadas para você poder absorver mais fácil. O corpo é 70% água, né? Líquidos, pelo menos, né? Então, eu ponho mais um líquido, é mais fácil, né? E a Lavínia ainda coloca aqui: pode ser, sim, através de vibrações dirigidas às pessoas que estão necessitadas. Também pode, Lavínia. A prece é um direcionamento de energia, tanto do seu trabalho como que está fazendo a prece, praticando a prece, quanto da espiritualidade que, ouvindo a sua prece, dentro dos merecimentos, também trabalha para aquele que está precisando. É muito interessante o que o Alan falou, né? A gente vai numa casa espírita, é claro, vamos pensar num passe. O paciente A está sentado diante do médium B. Mas aquele paciente A está precisando de uma coisa que aquele médium B, material, né, do princípio vital, desse fluido magnético animal, que aquele médium não tem. Só que um outro médium que está lá no outro canto, na outra cadeira, tem. Está sobrando. Será que a gente imagina que ele não vai se utilizar daquilo para aplicar aqui? É claro que vai. Ele vai utilizar de todos os recursos que aquele ambiente está oferecendo. E aí vai uma outra pergunta. Mas eles não podem pegar isso sem que o médium ofereça? Não, né, Luiz? Porque aí seria vampirismo. É por isso que a posição do médium é aquela de doação, não é, Luiz? O médium nada mais faz do que doar o que ele tem. É isso, Luiz? A gente entende? Isso não faz diferença. Eu tive uma experiência pessoal assim que eu entrei no Espiritismo. Um determinado senhor, ele começou a ficar pálido. Aí a médium me pediu para segurar nos pulsos dele e eu senti o meu centro de força, o frontal, girar como uma hélice de ventilador. Olha. E aí foi assim um fluxo que foi na direção daquele homem, que o homem aprumou na hora. Entende? Então, os espíritos manipulam, entendeu? Exato. Então, existem certos recursos que a gente nem sabe que tem. E os espíritos, quando eles precisam, eles nos usam como um bonequinho bem comportado. E o Alan colocou bem, né, Alan, que aquilo que não tem, eles complementam. É que nem a multiplicação dos pães, não é? Você vai lá com 2 peixinhos, 3 pãozinhos... falou: é só isso que eu tenho aqui, não tenho muito mais do que isso aqui para oferecer, né? O que que acontece? Fica tranquilo, né? Fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Fica tranquilo que o resto aqui a gente põe. É, mas por quê? Porque falta fé, né, cara? Certa vez eu cheguei para trabalhar no Centro Espírita, eu já fazia palestra, já dava aula, tal, mas lá eu era desconhecido, era outra cidade e tal. E eu queria fazer palestra, dar aula, que era o que eu já gostava de fazer, né? Mas eu fui lá com aquele espírito de pedir trabalho, né? Aí me pediram para entregar água fluidificada, né? Eu falei, bom, vamos lá, né? É o que está precisando, né? E aí eu falava para as pessoas, né, o que elas estavam bebendo ali e tal, e fui fazendo mini palestras para todo mundo ali, né? No fim, me tiraram dali porque eu estava atrapalhando a fila da água. Se convenceram que eu devia dar aula. Dá o microfone para ele, que ele vai ser mais útil. Ele fala de uma vez só, não fica repetindo aí, deixando a fila. Mas a pessoa chegou a falar depois, né? Veja, era a fé dela, não era a minha ação. Que a água, quando eu entregava, era mais forte. Mas por quê? Porque a fé dela ficou ampliada quando ela teve entendimento. Por isso que a gente fala no Espiritismo que você tem que estudar, porque a partir do momento que você entender os mecanismos, as coisas vão funcionar mais facilmente. E também, me permita, né, também, porque quando você fazia isso, você colocava a tua energia também ali, você disponibilizava aquilo, era uma entrega, é como a mulher que faz um bolo, ela não é o bolo. Mas no bolo que a mulher faz, tem parte da energia, da comida que ela faz, daquela que preparou a comida, né? Então, quando você entregava aquela água, você também participava daquilo. Por isso que ela sentia isso, lá. Eu acho que sim. Olha o Luiz falando, que sempre tem que ter um pouco. A viúva tinha um pouco de azeite. É isso mesmo, Luiz. Exato. Se eu tiver lá à toa também, não adianta nada. Nada. Queridos irmãos, ó, companheiros e companheiras, está chegando ao fim. Está tão gostoso, a gente ficaria aqui até, né? É isso mesmo, das 9h30 às 11h, acaba às 11h, né? Olha lá, estou até perdido aqui. Estou achando que vai até às 11h30. Eu quero agradecer a todos. Ó, e quero lembrar também, quero agradecer a USE de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço a todos lá da USE, que ajudam a manter esse programa desde o início. A USE aqui de Piracicaba também, na pessoa do Álvaro Vargas aqui, que acolheu também o programa Visão Espírita, a União Rádio Web. Lembrando que no começo do ano a gente vai voltar lá para o estúdio, temos grandes novidades, a gente tá pensando, estudando alguma coisa para fazer um podcast, né, para você poder também acompanhar a partir do seu... do seu aplicativo de música preferido, do Deezer, do Google Music, enfim, você vai ter acesso mais facilitado a todos os programas Visão Espírita. E queremos agradecer a você mesmo, né, que nos acompanha, que passou por aqui, que deixou seu comentário, o seu joinha, que compartilhou o vídeo. Muito obrigado. Aqui nós estamos todos juntos, todos somos aprendizes. E você que ajuda o programa Visão Espírita a permanecer no ar, você que faz a sua doação, muito obrigado, é por vocês que nós continuamos aqui. E você que ainda não deposita, se desejar, faça o depósito de qualquer valor, a conta está passando aí na tela, é 40832-116-5. Né? Lembre-se que essa conta mudou, você que faz algum tempo já em outra conta, é esta conta atual que está sendo utilizada. Agência 0001, Banco 260. Ou vai aparecer o Wilson Roberto Garcia Júnior, ou vai aparecer União Rádio Web, que é o nome que eu coloquei de exibição lá. Tá? Ou, se você preferir, tem agora também o Pix, que é no financeiro@uniãoradioweb.com.br, que cai direto aqui para a gente. Você pode acompanhar as suas doações e as contas lá pelo aplicativo da União Rádio Web. Se você não tem ainda, baixe o aplicativo. 24 horas de músicas, de palestras, de programa Visão Espírita, os arquivos estão todos lá para você assistir de novo. Fico por aqui, né, agradecendo novamente, né, pela oportunidade que recebi, mandando um grande abraço lá para o nosso amigo Geraldo, né, desejando novamente boa viagem para ele, bom retorno para ele, agradecendo a você, Alan, pela generosidade, a você, Luiz, pela generosidade em me receber aqui, e a todos vocês que nos acompanham, desejando uma semana repleta de luz, de muita energia, de muita sabedoria, de muita leveza, que nós possamos mostrar, né, expressar, né, o que nós somos, a alegria de sermos cristãos, de sermos espíritas, para que possamos fazer brilhar a nossa luz, e essa luz iluminar o nosso caminho, tanto quanto o caminho daqueles que seguem conosco. Muito obrigado e bom domingo. Alan. Um ótimo domingo a todos. se Deus quiser, está mais fresco, né, para outubro. Aproveitem o domingo e vamos estudar, vamos nos aprimorar. Isso é o que nos falta, nos resta. Um ótimo domingo a todos. Um ótimo domingo a todos. Até o nosso próximo encontro.